Fecheiro 17, capítulo 24. O ar-condicionado soube-lhe bem depois de ruas quentes, mas ao ficar por instantes imóvel no átrio da agência funerária Lonigan & Sons, sem que alguém a visse, e logo anónima, apercebeu-se de que o calor já estava a fazê-la sentir-se indisposta. Sentiu um choque com a corrente de ar gelado. Sentiu o mesmo tipo de arrepio de quando se tem febre. A enorme multidão que estava reunida um pouco mais à frente assumiu uma qualidade curiosa e como que de sonho. Quando saíra do hotel, a tarde úmida de verão parecera-lhe suportável. Mas quando chegou à casa sombria, na Chestnut and First, sentia-se fraca e com arrepios, apesar de o ar em si ser úmido e quente e envolvente, carregado do cheiro da terra e de coisas verdes. Sim, tudo aquilo era como que um sonho. Aquela sala, agora com as suas paredes de damasco brancas e pequenos lustres de vidro novos, e as pessoas ruidosas e bem vestidas, em grupos em constante movimento, era como que um sonho, com um mundo envolto em sombras de velhas casas e gradeamentos de ferro que atravessara. Não via o caixão do sítio onde estava. Estava colocado contra a parede do fundo da segunda sala. Apenas o viu de relance, por entre as pessoas que se iam deslocando. Um pouco de madeira muito polida e alças de prata e cetim branco tufado no interior da tampa aberta. Sentiu uma ligeira contração involuntária dos músculos faciais. Nesse caixão, pensou, tens de atravessar esta sala e a outra e olhar. Sentia o rosto curiosamente rígido. Também sentia o corpo rígido, como se estivesse numa montanha russa e subitamente se preparasse para a descida a pique, cada um dos seus músculos tensos. Vai, junto do caixão. Não é isso que as pessoas fazem? Vias a fazerem-no. Via as pessoas, umas atrás das outras, aproximarem-se do caixão e a olharem para a mulher lá dentro. E de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, alguém repararia nela. Alguém perguntaria, talvez, quem ela era? Diga-me, quem são todas estas pessoas? Elas sabem? Quem é Rowan Mayfair? Mas por enquanto ela estava invisível, a observar todos os outros, os homens nos seus fatos claros, as mulheres com vestidos bonitos, muitas delas de chapéu e até de luvas. Há anos que ela já não via mulheres de vestidos alegres, com saias tão rodadas e sentadas. Deviam ali estar umas 200 pessoas, e eram pessoas de todas as idades. Viu velhos, calvos, de crânio cor-de-rosa, de fato de linho branco e bengala, e rapazes novos, ligeiramente desconfortáveis nos seus colarinhos apertados e gravatas. A parte de trás do pescoço, quer dos velhos, quer dos rapazes novos, parecia igualmente nua e vulnerável. Até havia crianças pequenas a brincar à volta dos adultos, bebés de rendas brancas, a serem entretidos ao colo, crianças pequenas a gatinhar na alcatifa vermelha escura. E estava lá uma rapariga, talvez de uns 12 anos, a olhar fixamente para ela, com uma fita no seu cabelo ruivo. Nunca em todos os seus anos de vida na Califórnia, ela vira uma rapariga daquela idade, ou mesmo de qualquer idade, com uma fita verdadeira no cabelo, e aquela fita fazia um grande laço de cetim cor de pêssego. Estavam todos vestidos com a roupa de ver a Deus, pensou ela. Seria essa a expressão? E as conversas eram quase festivas, como um casamento, pareceu-lhe subitamente, embora tivesse de admitir que nunca tinha ido a um casamento como aquele. A sala não tinha janelas, apesar de haver cortinados de damasco branco pendurados aqui e ali, escondendo por completo aquilo que poderiam ser janelas. As pessoas voltaram a deslocar-se e ela pôde ver o caixão quase por completo. Um velho, frágil e pequeno, de fato de linho listado, estava de pé, sozinho, a olhar para a mulher morta. Com grande esforço, ajoelhou-se no genuflectório de veludo. Como é que ele chamava aquilo? Quero que haja um prédia junto do meu caixão. Rowan nunca tinha visto na vida um fato de linho listado, mas sabia o que era, pois tinha-os visto em filmes, nos velhos filmes a preto e branco, em que havia ventoinhas a girar e um papagaio empoleirado no seu poleiro, e Sidney Greenstreet dizia qualquer coisa sinistra a Humphrey Bogart. E isto é o que aquilo era. Não tinha a mesma qualidade sinistra, apenas o mesmo ritmo. Ela tinha deslizado para o passado, para um mundo agora enterrado sob a terra na Califórnia. E talvez fosse por isso que era tão inesperadamente reconfortante. Bastante parecido com o episódio da série de televisão Twilight Zone, em que o atarefado homem de negócios sai do comboio numa cidade alegremente implantada no calmo século XIX. Os nossos funerais em Nova Orleans eram como deviam ser. Diz aos meus amigos para virem. Mas a cerimónia incaracterística e desconfortável de Ellie não tinha sido nada como aquilo. Com os seus amigos muito magros e bronzeados, embaraçados pela morte, ressentidos, sentados na beira das cadeiras de fechar. Ela não queria que mandássemos flores, pois não? E Rowan tinha dito: acho que seria terrível se não houvesse flores. Um crucifixo de aço inoxidável, palavras sem significado. O homem que as preferira, um absoluto estranho. E todas aquelas flores, via-as para onde quer que olhasse, espantosos ramos de rosas, lírios, gladiolos. Não sabia o nome de algumas daquelas flores. Estavam aninhadas entre as pequenas cadeiras de pernas curvas, grandes coroas sobre pernas de arame, e atrás das cadeiras e enfiadas às 5 e às 6 aos cantos, salpicadas de cintilantes gotículas de água, tremiam ao ar fresco, repletas de fitas e laços brancos, e algumas das fitas até tinham o nome Deirdre, pintado a tinta prateada. Deirdre. Subitamente, estava em todos os lados para onde olhava. Deirdre, Deirdre, Deirdre. As fitas gritavam silenciosamente o nome da sua mãe, enquanto as senhoras de vestidos bonitos bebiam vinho branco por copos de cristal e a rapariguinha de fita no cabelo a olhava fixamente. E até uma freira, de hábito azul escuro e véu branco e meias pretas, estava sentada, curvada sobre a sua bengala, na beira de uma cadeira, enquanto um homem lhe murmurava ao ouvido. E ela, de cabeça inclinada para um lado, com o nariz em forma de bico a brilhar à luz e as garotinhas à sua volta. Estavam a trazer mais flores, pequenas árvores de arame que floresciam com rosas vermelhas e cor-de-rosa por entre ramos de fetos que estremeciam. Como era lindo! Um homem alto, louro e vermelhusco, de rosto redondo, foi pôr um lindíssimo ramo de flores muito perto do caixão distante. E desprendia-se um tal aroma destes inúmeros ramos. Ela nunca cheirara um tal perfume. Ellie costumava dizer que as flores da Califórnia não tinham perfume. Pairava naquela sala um perfume encantador e doce. Agora Rowan compreendia. Era doce da mesma forma que o ar lá fora era cálido e a úmida brisa era úmida. Parecia que todas as cores à sua volta se estavam a tornar cada vez mais vívidas, mas voltou a sentir-se indisposta. Má disposição essa que era agravada pelo perfume. O caixão estava muito longe. A multidão tapava-o agora por completo. Ela voltou a pensar na casa, Na casa alta e escura, na esquina junto ao rio, da parte alta da cidade, como o recepcionista do hotel a descrevera, tinha de ser a casa que Michael via constantemente, a menos que houvesse mil como ela, mil com um padrão de rosas no ferro forjado e uma grande cascata de buganvílias a cair sobre a parede cinzenta, já quase sem cor. Que bela casa! A casa da minha mãe. A minha casa? Onde estava Michael? Houve uma súbita aberta na multidão e ela voltou a ver a forma comprida do caixão. Estaria a ver o perfil de uma mulher contra a almofada de cetim, dali de onde estava? O caixão de Ellie estava fechado. Graham não tinha tido funeral. Os seus amigos tinham-se reunido num bar da cidade. Vais ter de ir junto do caixão. Vais ter de olhar lá para dentro e vê-la. Foi para isso que vieste. Foi para isso que violaste a promessa feita a Ellie e o papel no cofre, para veres o rosto da tua mãe com os teus próprios olhos. Mas será que estas coisas estão mesmo a acontecer? Ou estarei a sonhar? Olha para a rapariga nova com o braço por cima do ombro da velha senhora. O vestido branco da rapariga tem uma faixa. Está de meias brancas. Se ao menos o Michael cá estivesse, este era o mundo do Michael. Se ao menos o Michael tirasse a luva e pusesse a mão sobre a mão da mulher morta. Mas que veria ele? Um cangalheiro a injetar líquido de embalsamar nas suas veias? Ou o sangue a escorrer pela calha da mesa de embalsamar? Deirdre. Estava escrito Deirdre, a letras prateadas, nas fitas brancas, numa coroa de crisântemos colocada ali perto. Deirdre, na fita cruzada, sobre o grande ramo de rosas cor-de-rosa. Bom, de que é que estás à espera? Por que é que não te mexes? Recuou para junto da ombreira da porta, a observar uma velha senhora, com cabelo de um louro pálido, abrir os braços para três crianças pequenas. Uma a seguir à outra, as três crianças beijaram as faces flácidas da mulher. Ela abanou a cabeça. Seriam todas aquelas pessoas família da mãe? Voltou a recordar a casa, nua de pormenores, escura e fantasticamente grande. Compreendeu porque é que Michael amava aquela casa, amava aquele sítio. E Michael não sabia que era a casa da mãe dela. Michael não sabia de nada do que estava a acontecer. Michael desaparecera. E talvez nunca houvesse mais do que isso. Apenas um fim de semana. E para sempre, aquela sensação de inacabado. Tenho de voltar para casa. Não apenas por causa das visões. Já não pertenço aqui. Soube-o naquele dia em que fui até ao oceano. A porta abriu-se atrás dela. Em silêncio, ela afastou-se para o lado. Um casal mais velho passou por ela, como se ela não estivesse ali. Uma mulher, de porte majestoso, com um lindo cabelo cinzento aço, puxado para trás e apanhado num carrapito, com um camiseiro de seda perfeito. E um homem de fato branco, amarrotado, de pescoço grosso e voz suave, ao falar com a mulher. Beatriz. Alguém a cumprimentou. Um jovem, bem parecido, foi beijar a bonita mulher de cabelo cinzento aço. Entra, querida, disse uma voz feminina. Não, ainda ninguém a viu. Deve estar a chegar a qualquer momento. Vozes como a de Michael, no entanto diferentes. Dois homens que estavam a falar baixinho, de copo na mão, interpuseram-se entre ela e o casal. Ao dirigirem-se para a segunda sala, a porta da frente estava uma vez mais a abrir-se. Um bafo de calor, trânsito. Ela dirigiu-se para o canto oposto e agora via claramente o caixão. Via que metade da tampa estava fechada sobre a parte inferior do corpo da mulher e não percebeu porque é que tudo isso lhe pareceu grotesco. Havia um crucifixo colocado no cetim tufado por cima da cabeça da mulher. Não que ela visse a cabeça, mas sabia que estava lá. Via apenas um fragmento de cor de carne contra o branco brilhante. Vá lá, Rowan. Vai até lá. Vai junto do caixão. Será isto mais difícil do que entrar no bloco operatório? É claro que todos te verão, mas não saberão quem és. Voltou a sentir-se contraída, os músculos da cara e do pescoço e da garganta em contração. Não se conseguia mexer. Depois, alguém falou com ela e ela soube que devia virar a cabeça e responder, mas não o fez. A rapariguinha de fita no cabelo estava a observá-la. Por que é que ela não responde? Pensava a rapariguinha. Jerry Lonigan, posso ajudá-la? A senhora não é a doutora Mayfair, pois não? Ela olhou para ele com uma expressão estúpida. O homem vermelhusco, de cara redonda, tinha uns lindíssimos olhos azuis que pareciam de porcelana. Não, os seus olhos pareciam berlindes azuis, perfeitamente redondos e azuis. Doutora Mayfair? Ela olhou-lhe para a mão. Grande, pesada. Uma pata. Aperta. Se não consegues falar, responde dessa forma. O seu rosto contraiu-se ainda mais. Estava a afetar-lhe os olhos. A que era aquilo? O seu corpo gelou de alarme. Apesar do seu espírito estar naquele transe, naquele horrível transe, ela fez um pequeno gesto com a cabeça na direção do caixão distante. Quero, mas as palavras não saíam. Vá, Rowan, fizeste uma viagem de avião de 2.000 milhas para isto. O homem passou-lhe o braço sobre os ombros, fez pressão contra as suas costas. Quer vê-la, doutora Mayfair? Vê-la. Falar-lhe, conhecê-la, amá-la, ser amada por ela. Sentia o rosto como se fosse esculpido em gelo e sabia que tinha os olhos anormalmente dilatados. Olhou de relance para os pequenos olhos azuis do homem e assentiu. Um silêncio pareceu abater-se sobre todos. Teria ela dito aquilo em voz alta? Mas não dissera uma única palavra. De certo que eles não sabiam como ela era. No entanto, parecia que se estavam todos a virar para olharem para ela, enquanto ela e aquele homem entravam na primeira sala e a mensagem foi divulgada em voz baixa. Ao passar, ela olhou mais atentamente para a rapariga ruiva com a fita. Na realidade, parou, sem tencionar parar, ficando perdida à entrada da segunda sala, com aquele simpático homem, Jerry Lonigan, ao seu lado. Até as crianças tinham parado de brincar. A sala pareceu escurecer, enquanto todos se moviam, lenta e silenciosamente, mas apenas alguns passos. Mr. Lonigan disse, quer sentar-se, doutora Mayfair? Ela estava a olhar fixamente para a alcatifa. O caixão estava a uns 6 metros de distância. Não olhes para cima, pensou ela. Não olhes até chegar junto do caixão. Não vejas uma coisa horrível à distância. Mas que haveria de tão horrível em tudo aquilo? Como é que aquilo podia ser pior que a mesa de autópsias? A não ser que aquela era a sua mãe. Uma mulher aproximou-se da rapariguinha e pôs a mão no seu ombro. Rowan, Rowan. Eu sou Alicia Mayfair. Era prima em quarto grau de Deirdre. Esta é a Mona, a minha filha. Rowan, eu sou Pierce Mayfair, disse o jovem bem parecido à sua direita, estendendo-lhe subitamente a mão. Sou neto de Cortland. Querida, sou Beatrice, tua prima. Um rasto de perfume. A mulher de cabelo cinzento aço. Uma pele macia. Roçar a face de Rowan, enormes olhos cinzentos. Cecília Mayfair, neta de Barclay. O meu avô era o segundo filho de Julian, nascido na casa de First Street. E aqui está. Irmã, venha. Esta é a irmã Marie-Claire. Esta é Rowan. É a filha da Deirdre. Não era suposto dizer-se qualquer coisa cerimoniosa às freiras? Mas aquela freira não ouviria. Estavam a gritar-lhe aos ouvidos. A filha da Deirdre, Rowan. Timothy Mayfair, seu primo em quarto grau. Estamos muito contentes por a conhecer, Rowan. Muito contentes por a ver nesta triste... Peter Mayfair, mais tarde falamos. O meu pai era o Garland. A Ellie, alguma vez lhe falou do Garland? Santo Deus, eram todos Mayfair. Polly Mayfair e Agnes Mayfair e as filhas de Philip Mayfair e Eugenie Mayfair. E continuou assim por diante. Quantos é que haveria? Não era uma família, era uma legião.